carro de trás buzinando pra mim. O sinal ficou verde, eu nem percebi. O CD já rodou duas vezes. O cantor nem conheci, nem sei o que ele tá cantando. Nessas horas o mundo se cala e o coração gritando. Peraí, essa placa eu conheço. Tô a duas ruas do seu endereço. Depois da escola, na terceira casa do lado esquerdo. Coração tá no automático. Te esquecer não tá fácil. Minha vida é viver você. Eu te quero mesmo sem querer. Tô no automático. Nosso amor é dramático. E o final nunca é diferente. Eu rodo, rodo e paro na sua frente. Automaticamente, automaticamente. Eu rodo, rodo e paro na sua frente. Automaticamente, automaticamente. Não sei mais o que eu faço. O carro de trás buzinando pra mim. O sinal ficou verde, eu nem percebi. O CD já rodou duas vezes. O cantor nem conheci, nem sei o que ele tá cantando. Essas horas o mundo se cala e o coração gritando. Peraí, essa placa eu conheço. Tô a duas ruas do seu endereço. Depois da escola, na terceira casa do lado.